Salvador, bom dia, Alfa Azul, Alfa e Yankee Uniforme. Bom dia, Alfa e Yankee Uniforme, prossiga. Muito bom dia, Alfa e Yankee Uniforme, pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição de número 1, infra-aerociente. Ok, Alfa e Yankee Uniforme, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportarei, obrigado. Cinco, chame Recife, 12510, alterna 128, decimal 35. 229 aos 45, controle 208, boa viagem. 208, boa. Doutor Salvador, cordial, contigo 1229, decolou por cima. 229, bom dia, está sob contato cadastro, gol 3620, da presente direto Leda. 360, direto Leda, gol 1229. Azul 4040, bom dia. Autorizado com fins via Epsilon 21, nível de voo 360. Decolada pista no zero, curva direita, saída arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Tozov, onde intercepta aerovia. Transponder 5536, controle Salvador, opere 120, décima 8. Correto, Azul 4040, reporte para o pushback acionamento, portão 3. Azul 4040, servidor aeronave para reboque, tem estimado para iniciar o push? .399, decolados 46, controle 12080, boa viagem. 12080, boa. Bom dia, tá 3099. .399, 9, está sob contato com radar global 340. Após 2 mil pés, voe direto Leda, após Fátima. Ok. Após 2 mil pés, Leda. Ótimo. Oscar Charlie Bravo, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 3, posição número 5, pátio 1. Oscar Charlie Bravo, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso do pátio principal. Sim, reporte para ingresso do pátio principal. Do 4040, na escuta? Azul, Alfa, Yankee Uniforme, autorizado, ingresso, parte principal até o portão 1, reporte até. Alfa, Yankee Uniforme, Yankee, obrigado, reportarei. Então, 3399 pode voar, ótima. 3399 mantém inicialmente perfil da saída, tem aeronave da Gol à sua frente também, mesma rota. Agora, 16 milhas à frente, cumprindo a mesma saída. Uno 229, chame Recife, 12590, apertando 28, decimal 35. Qual que é a primária por cento? 125, decimal 10. 125, 10, 225. Oscar Charlie Bravo até o 25, reporte ao término. Ok, sim. Azul Alfa Yankee Uniforme, informa o terra do Reboque, obrigado, bom dia. Tente Alfa Yankee Uniforme, bom dia. Oscar Charlie Bravo, bom dia. Três, três, nove, nove, chame Recife, 1-2-5-1-0, alterno 2-8-3-5. 1-2-5-1-0, 2-8-3-5. Boa, boa tarde, semana. Bom, hein? Pushback, Azul 4040, autorizado o inspecionamento reporte táxi. Repara táxi, 4040. Xanemeia 075, bom dia. Para Congonhas, prepara a saída da El, agora pode. Poxa, o da El, qual que é a transição, por favor? É ótima? Afirmo, da El, transição ótima. Obrigado, não. Para o táxi do Azul 4040, tem Uno, Uno, Uno a bordo, 3 horas de autonomia, perno Galeão. Azul 4040, autorizado táxi via Índia à direita, no ponto de espera, torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste padrão, tem um bom voo. 03 ajustado, Índia, torre 1, 8, 9, 5. Obrigado. Puxa, né, 6075, copy. Xanemeia 075, autorizado Serra Bravo de Apapá, via Upzulu 10, Rubave, Upzulu 16 e conforme rota do plano. Nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Motiva. Transponder 5553, controle Salvador, aparelho 120, decimal 8. Já 360, São Paulo, Rubave, 0075. 10 de cola, daí é o monte, no curva direita. 5-5-3-0-8, rota Presulo 10 por base, Presulo Romeu, pôs por confio. E pra ser conforme. Correto, Xanem 075, reporte para inspecionamento, portão 7. Portarabra. Vitor 367. Ok, Serra Vitor 367, na proa, descendo a 4.000 metros. Você? Volo 961, autorizado Galeão, via UP November 857 Mol Sul, nível de voo 360. Da cola da 10, curva direita, saída Dael, Leda e Rumi. Transponder 5552, controle Salvador, PL 120, decimal 8. Conforme 360, UP November 857 Mol Sul, Dael, Leda e Rumi. 5552, a voz de transponder 208, controle, voo 1961. Correto, gol no 961, reporte para pushback acionamento, portão 11. 625, posição Conde, informação Foxtrot. 6225, acione identificação. Vitor 367, reporta Miguel de descida. Afirmativo, identificou, Serra Vitor 367, vai reportar Miguel, acione 6225. Quatro zero, está sob contato radar Sibol 360, da presente direto elétrico. Elétrico. 6225, está sob contato radar de Santa Maria do Nordeste, Via Rio Salvador. Gente, eu chamo 6225, está a 10 milhas de viagem de fila. Descida, chamei 6225. 6225, Desça para nível de voo 080 inicialmente. Ativa inicialmente o 080, chamada 22. Nomeza, boa sem identificação, desça para nível de voo 060 na chegada a Bonch, após Bonch, programa de serviço 367. Serra Vitor 367 para o final de imagem. Desça para 2510, ajuste 9013. Realizada final do procedimento de RNAV, reposta para a Força de Radio 666. Sim. 3517, controle. Desça para 2510, autorizada final do RNAV, reposta para a Força de Radio 366. 2510, reportará passando 366, autorizado a RNAV-CDS-1357. CNR 6225, desça para 4000 pés, ajuste padrão 1013. Ativo o teste 4000 com 1013, chamada 225. Do 4040, chame centro Recife 1260, alternando o 128 decimal 8. 260, Sierra Vitor 366, Oceano 3, Bono 7. 3517, complete a aproximação, chame turno 8, decimal 95. 895, é breve, 35, Bono 7. Oceano 6225, paciente de tráfego aproximação à frente, autoriza da presença 366. Oceano 6225, está autorizado 366, desça para 2500 pés, autorizada as naves. Reporte visual com campo, Oceano 6225. Quantio, voando 366, desce a 2500, avisou agora para o tráfego na final, vai reportar o visual com campo 6225. Oceano 6225, reduz a velocidade para 2009. Vou 9996, desce até 4000 pés. Salvador, Centro 517, tá, final, estabilizar. 3517, avistado, 2013, pouso autorizado, pista no zero, vento 1, no 0 graus, 8 nós. Autorizado, pouso no 0, no 3, Centro 517. Sinal 366, tá visual para a no 0, chamei 6075, está na 7, cheque acionamento. Autorizado. Oceano 6075, reporte táxi. Táxi 0075. Ana 225, chame torno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, até já, 6225. Oi, Salvador, bom dia, Oxanei 6225, final R9, pistão no 0. Oxanei 6225, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, guarde autorização de ponto. Mantivo com 1003, aguardando, Oxanei 6225. Bono 759, desse havia chegado a Bonso para 4000 pés, que é legal, no 0, 1, 3. Desse havia Bonso para 4000 pés, ajustando 0, 1, 3, 1, 7, 9. 357, autorizado parte principal, Real, para Juliette, portão 4. Juliette, Brau Juliette, para o portão 4, 357. Meia dois dois pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 10 grau, 7 nós. Ativo, pouso autorizado, pistão 0, chama 72 com 121 a bordo, temos 4 horas de autonomia, alternando galeão. Ocean M0075, autorizado táxi para o ponto espera da pista 10 via pátio, táxi Índia. O ponto espera torre 118.95 com 1013 no ajuste. Fique atento ao 319 da TAM, ingressando agora no pátio principal, vai parquear no 4. Tenha um bom voo. Nativo de pátio, Índia, 1895, ponto espera, vai da passagem ao TAM, 607. É 225 solo áudio 2000, direito ano 219, solo. Direito ano 219, já é 225. Bom dia, autorizado parte principal via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, eu chamei 625. Avistado, uso autorizado pistão 0, vento 120 graus, 8 nós. Depois na 10, gol 99, 16. Bruno 759, se tiver condições de autorizar, serve o 366 para o Wagner. Vai voar o 366, vou Bruno 759. 759, desça para 2500, pede autorizada a RNAV e reporte visual com campo. Descendo para 2500, autorizado a RNAV, vou Bruno 759. No meia, solos 30, direito 1219, solo. Direito 219, igual 99, só na meia. Rio 5975, desça a via chegada à mar e para nível de voo 050, que é negar no 093. O 975 tem condições de realizar a RNAV? Rio 5975, após o TAP, vou iniciar do 366 para o RNAV. Autorizado com 961 no reporte táxi. Repuxado. Gol 99 no meio, autorizado pátio via Alfa Juliette, portão 8 agora. Alfa Juliette, portão 8, 99 no meio. Boa viagem. Boa viagem, 093, dessa via chegada na Bolsa para nível de voo 060, Senegal no 013. Bolsa para o 060, no 013, Senegal. Controle de Salvador, muito bom dia. E 5973-250 para 150 na Mari. Perdeu contato com o Recife. Com 963, dessa via chega da Mari para nível de voo 070, que é legal no 013. 330, utilizado Recife, até o 97, decolo no 0, com esquerda, Pucajã, Maracaju, 5556, transponde, 1208, controle. 3290. Então 3290, cotejamento correto, reporte para pushback de acionamento. Boa noite. Eu vou tirar o TAP. Muito obrigado, a presença TAP. Final 3. E o 5975, vou encerrar o 366 para a RNAV e desça para 4.100. Senegal no 013. E o 5973 tem condições de efetuar o RNAV? E o 5973 solicita o endereço do Lula, 1-0. 5973, vou direto do Duna. Duna na presença, 5973. 972, direto do Luna, desça até nível de voo 050, que é legal, no 0, 1, 3. Ele está no 0, 1, 3, Luna, 5000. Voo 1093, número 4, aproximação, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, voo 1093. Taxi 961-1178 a bordo, Guarulhos 1330. 178 a bordo? Afirma. Chegou no 961, né? Autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera torre 118-95. Ajuste padrão, bom voo. Índia 1895-613-961 a bordo. Após passagem do 37 da guarda, que encontra-se agora na retaguarda, pushback, estacionamento autorizado, reporte táxi. Vamos lá, 5975, reduz a velocidade para 2209. Mike X November, prossiga. Meu Mike X India se encontra na, no pátio principal posição 10, solicita autorização de reboque para o pátio principal 3, da 10 para 3 de reboque. Esse Mike X-Ray India aguarda para iniciar o reboque. A aeronave vai iniciar o pushback no 9 após ser autorizado. Gente, graças. Estabilizando, estou com 759. 759, complete a aproximação, chame torno no 8, decimal 9. 895, onde? Obrigado. Bom dia, Salvador. 1759, sinal baixou, travou a missão. Zero, limite radial 280 do VAR de Salvador. Linha 5973, direção para 2010, autorizado o sinal do procedimento NDB Zulu, reporte visa ao confronto. 2000, Elef Zulu, NDB Zulu, desculpa, está 1-0, chama a distância. Chame 0-7-5, chame distância de 5, frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 3-5-1-2-8-3-5-6-0-7-5, chame. 1-0-9-3, direção para 4-10, que é legal, 1-0-1-3. Luna 093, 2 até 4, 7. 4 mil, 3890, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera torre 118-95. Ajuste padrão, bom voo. Pátio Índia 2953, obrigado, bom trabalho, tá? 3890, 295. Crise manobras, gol 961. Sim, autorizado reboque para remota 13, reporte alterno. Mais que